Ladies and gentlemen, hi, this is DJ Fabinho. Vai no máximo, mano! No máximo. Vai no máximo. A gente se liga em você. Val Pinturas Automotivas. Raimundo Lava Jato. Lavagem em geral. DJ do Brasil, Brasil. Os jovens. Picada, picada, picada. Vai tremendo, vai. Quebo, quebo, quebo, quebo, quebo. Vai tremendo, vai. Quebo, quebo, quebo, quebo, quebo. Vai tremendo, vai. Vai tremendo, vai. Vai tremendo, vai. Vai tremendo, vai. Estremece, Fabinho! Isabelense DJ Mary, a dupla sucesso no Pará. As novinhas ficam loucas quando a águia talha picada. É o pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Pop ninguém derruba. Ei, bandida, agora você tá presa nas garras do águia pra virar sua cabeça. Bebe de montão, arreia muitos baldes. É o ninho do águia, se sinta à vontade. DJ Ellison e Juninho, DJ Davidson e Nandinho. Aí novinha vai descendo gostosinha. Pop live no comando, minha águia dá o gritinho. Toma bicada, toma bicada, toma. Na voz, é. Minhas ficam loucas quando a guia tá ligada.

Logo o meu copo pra noite ficar melhor. Olha o segurança, que caô vai ter caô. Não vai.

mesmo. Olha, Bião, essa aqui não diga nada. Aê, DJ Fabinho, manda ver. Ai, tutute. É muito bom cantar o que é bom. Aqui gravações, Kellyson. Lá na Alecrim, só da Norte. Depois de nós é grafite, grafite vai na frente, lá pra trás. Vá. Ouvi falar que você tá de namorado novo, mas é só passatempo pra não ficar sozinha, porque seu coração bate por outro cara que sou eu. Eu também soube que você até andou chorando e se maldizendo o que está fazendo. Andou reclamando porque vacilou e me perdeu. Seu orgulho falou mais alto que a paixão, e você nega até a morte que não. Ai, meu do pé. Que não me ama e não quer mais voltar. Fabinho. Ainda pensa em mim. Que você tá de namorado novo, mas é só passatempo pra não ficar sozinho. Porque seu coração bate por outro cara que sou eu. Eu também soube que você até anda chorando, se maldizendo o que está fazendo. Andou reclamando porque vacilou e me perdeu. Bora, bora, filho! Mas seu orgulho falou mais alto que a paixão, e você nega até a morte que não. Cuidado, querido. Chocolate, cicatão. O meu problema sempre foi ter grande coração. Eu ligo no outro dia no estilo Dom Juan. Do meu bem, meu amor, é domingo de manhã. Vamos pegar uma praia, deu saudade do seu beijo. Trato todas iguais, esse é meu defeito. Tô namorando todo mundo. 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Aquele 1% é vagabundo, elas gostam. Tô namorando todo mundo. 99% anjo perfeito, aquele 1% é vagabundo. Aquele 1% é vagabundo, safado, e elas gostam. Só 1% vagabundo. Que tal você desce? E puxo a cadeira do jantar, a luz de velas pra ela se apaixonar. Eu mando flores, chocolate, cicatão. Eu ligo no outro dia no estilo Dom Juan. É domingo de manhã, vamos pegar uma praia, da saudade do seu beijo. Tô nas iguais, meu defeito. Tô namorando 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Tô namorando todo mundo. 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo.

desert all along. And that a magic wand. All these other girls are tempting, but I'm keeping your company. Do you need me? Do you think I'm prepared? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really. Oh, no, God, I think that I found myself a cheerleader. She's always right there when I need her. I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. My one solution. Yo! DJ Referência em Diversão, DJ Fabinho, agora é no máximo. A gente se liga em você. Yeah, yeah. O espetáculo é no máximo. Fabinho, agora é no máximo. A gente se liga em você. Friday, I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love to come. Pinturas automotivas. We'll find a way to Obrigado, Deus, Criador do Universo. Obrigado, povo do Pará. Obrigado, Brasil.